Vai! Acontece que eu nasci pra te amar. Acontece, não dá mais pra disfarçar. Acontece que esse amor tá muito grande e é maior que eu.